É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401 0909 dígito 1 ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Levamos até você a palavra de Deus. Evangelizamos através da música, pelas ondas do rádio, pela palavra impressa, via rede mundial de computadores, pelos canais de televisão. Assim, a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora, 41-8401-0909, dígito 1. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, o intervalo foi rápido e nós estamos nessa segunda parte da Hora da Misericórdia com a Palavra de Deus, lembrando toda quinta-feira Jesus Eucarístico. Filhos queridos, eu estou vendo no site partilhas de vida, mas antes, escute o que foi deixado na plataforma 0 operadora 41 8401-0909. Meu nome é Márcia, moro em Americana e gostaria de deixar um testemunho. Eu estive em depressão há muito tempo, muito, muito fundo mesmo, cheguei ao fundo do poço. Sempre acompanhei todas as novenas do Padre Reginaldo, todas as vezes que ele teve em Valinhos. E com a bênção do Santíssimo, eu consegui, que eu sempre pedia para ele tirar a dor do meu peito e do meu coração, da minha cabeça. Eu fui curada. Tem muita gente que não acredita. Eu espero que eles possam acreditar. De verdade, Jesus atua na nossa vida. Ele é o nosso alimento, ele é o nosso remédio. Eu tinha fibromialgia, artrite, artrose, diabetes, colesterol, tudo que vocês possam imaginar. Fiquei mais de 4 anos afastada do meu trabalho, pois sou professora. Hoje eu voltei, estou trabalhando, estou muito feliz e com a graça de Deus estou de pé. Todos os dias, só por mais um dia, junto com o Padre Reginaldo, com a força que ele transmite de Deus em nossas vidas, eu estou muito feliz e curada no amor de Deus. Muito obrigado, Padre Reginaldo. Que Deus o abençoe. Continue por nós. Amém. Amém, querida. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor, pela graça recebida desta tua filha. Eu estou vendo agora, Padre, reza por mim, para que Jesus misericordioso possa me dar a graça e me alimentar com a vontade de uma pessoa normal, fortalecida com Jesus, libertando de tudo aquilo que me deixa nervosa. Cristina, de dores do Indaiá. Da mesma forma, estou vendo aqui outros pedidos de oração do Rio de Janeiro. Aneli, eu imploro, por favor, rezem por mim. Que Jesus me perdoe e me salve. Eu preciso desesperadamente da oração de vocês. Neli, tenha certeza, estaremos rezando. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Mateus, capítulo 6, de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Se não perdoardes aos homens, tampouco o Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ensinar esta oração, Jesus mostrou que é inútil querer convencer a Deus multiplicando palavras, argumentações. Deus não se convence por palavras. Primeiro, Jesus ensina-nos a rezar referindo-se ao Pai. Depois, centra a oração em torno do reino. Pede-se o senhorio do Pai e que este senhorio se concretize na história humana em três níveis. Que o nome do Pai seja santificado por todos e assim toda idolatria seja abolida. Que o discípulo implore ao Pai para que o reino aconteça na vida do cotidiano. De que forma? Não deixamos faltar a ninguém o alimento necessário para a sobrevivência, estabelecendo um clima de perdão e de reconciliação entre todos, e então formando uma verdadeira família. Por fim, que o reino de Deus se manifeste, não permitindo que se deixe levar por tentações. Pai nosso. Foi assim que Jesus começa o grande ensinamento de como rezar. Ensina-nos a rezar, Jesus. Ensina-nos. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estás no céu, vosso nome seja bendito. Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. Pai nosso, Pai santificado, Pai amado, filhos queridos, nós temos um Deus que é Pai. E quem nos revelou isso foi Jesus. E é por isso que vamos pedir: Pai, venha o teu reino. O teu reino de paz, de justiça, de saúde, de serenidade. O teu reino de igualdade. Pai, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Pai, visite cada lar, cada casa, cada ambiente de trabalho e abençoai aqueles que mais precisam. Pai, que nós aprendamos a perdoar. Que o Senhor esteja com você. Que o Senhor derrame suas graças e bênçãos. Que o Senhor os fortaleça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.